Mas o povo ainda está a sambar. Mas não consigo parar de tocar, pois o povo ainda está a sambar. A maluda balança e o dono do baixa pança, e o dono do baixa pança, e o músico dança, dança, dança, balança no corre da vida, é conta, é mulher, é despesa da filha. Trabalha e não cansa, batalha, desafia, mas não pode parar com o samba. Mas é uma benção, alegria poder viver do samba. Desafia, mas não pode parar com o sangue.